00, reduzindo 6326. Turno 7, nós vamos a Mário para chegar da Mário, aguardando para a descida. Turno 7, prossiga. Se passou, nossa, você vai voar Mário e vai aguardar para a descida. Sim, voa Mário, agora para a descida. Motor instalador 232 no 626. Instalador 332 no 6. 332 no 6, contato radar, voltar o 370 na saída Momo. 370 na Momo, 332 no 6. Costa, voe em Paris, reposta Paris. 5626, grande escapa. Tá voando Bonfi, nível no 407 da Oscar, 5626. 5626, voe Bonfi, reposta para descer. Bonfi, reportará 5626. 6310, pode descer? 6310, redução para 1809, desça para 2006, o ajuste 1019. 2.909, reduzimos 809. Salvador, Itatango, Mike Brasianque, atingiu e está mantendo 040, ajustado em 119, na proa 12OR. Yankee. Mike Brasianque, reporte, ponto para a modificação de regra. Controle, gol no 806. Só para a modificação de regra. A intenção de pouso na 17, Yankee. Yankee, reporte, ponto para modificar. Yankee. Gol 1806, contato radar para 230 na saída PUCA. 230, obrigado. Posicionamento 630, seguirá o tráfego nessa posição de 9, a sua frente a 9 milhas, é o 2318. 7, igual a 9 então, 6320. Salvador, está passando o Mike Brasianque, está abandonando 40 para 1510. Mike Brasianque, 1510, o ajuste 1019, reporte na rotatória. Yankee reportará na rotatória. Estabilizado no localizador, o Chané 6141. 1141, torre 1896. 1864, Chané 6141, bom dia. B, assim que possível, autorizado voar direto para Caju. Sente direto para Caju. Controle 3216, pode coordenar pro de Froti pra gente? Aguarde coordenação. Bem. 3805 está autorizado para Guarulhos. Via Upzulu 10 até Bridge. Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Após prossegue na Upzulu 16 até Belo Horizonte. Bravo Upzulu. Foi direto Trivi e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5444, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upzulu 10, Bridge, Upzulu 16, Belo Horizonte, Trivi. E rota do plano de voo. Decolada 10, Madaia Leda com curva direita, voa Bridge. Aciona 5444, controle 1208, para 3805. 11, chame piloto pushback na 305. Fala pronto. Descendo para o 050. Para o 050, se possível. Passou no 7, desça para o 060. Salvador, é o Inter Papá. Confirmo para o controle. Papá November, está autorizado para Campinas. O nível que eu tenho autorizado é o 420, via Upzulu 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após intercepta Upzulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi, Tango Romeo Índia Vitor Índia 13 e após conforme rota do plano de voo. Decola da pistão no zero após a decolagem de curva direita na subida da El, após Leda e após direto bridge. Aciona 5461, controle 120 decimal 8. Mike Bravo, entre uma ponte com Índia para Paulo Oscar, por favor. Pela pausa, controle Salvador. Controle, 6320 estabilizado. Pela 6320, torre 18 decimal 6. 26, obrigado. Controle, Índia para Paulo Oscar. Com 360 pela esquerda. Estou efetuando 360 pela esquerda. Subida, Thiago Van November, 1-0 com curva direita, Natael, após voa Leda e após direto bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, ok? Bate 5, informa pessoas a bordo. Para acionamento e táxi, vai chamar a torre 1-8, decimal 6 dúzia, o altímetro 1-0, 1-9, Thiago Van November. Request for level 360 for Galeão and Oscar, information on the receiver. Tá 3216, solicite ao centro Recife na frequência 12685, alternativa 125, decimal 45. 7205-2545, tá 3216. Aqui, senhor, agora, Vila da Paosca, voo rotatória, pode ser rotatória, visual com campo. Rotatória, para 2000 pés, o ajuste 10018, autorizado final LS, após estabilizado. Desce para 2018, reportará estabilizado na LS. Capitão Cocampo, hoje é paparosa. Índia paparosa, esse é o Vitor, e eu vou ter esse mal meia. Partiu SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, SMAP, after that vai a flight plan route. The departure will be dial departure, then after. Fly direct Leda, position, Lima Echo Delta Alpha Leda, then bridge position, Bravo Romeo India Delta Echo, bridge, scope code 5445 and control departure frequency 120.8. After fly plan route, runway yield 310, dial departure, after dial fly heading Leda, after Leda fly heading Brindy. Salvador departure control V120, decimal 8, score code 5445, go 1394. Salve, Salvador, boa tarde, chamado pelo espaço da ordem, para One 394 read back for red, come red for push and start, stand 05. Roger, port red, to push back, I start clear, clearance, stand 05, go 1394. 93, contatar a data para o 380, voe direto Leda. 380, direto Leda, 3193. Salvador, boa tarde, Chanel 62, 10. Chanel 6210, a sua identificação. Chegada Mari, desça para o 060. 060, chegada Mari, 210, você está por onde ir, TAP, se possível. Papai Romeu, Zulu Lima Juliette, para solo. Taxi, Zulu Lima 00. Para o Xandar na 210. Na 210, manter a chegada. Mantemos. pessoal, India e Alfa, ponte espera 2186, altímetro 1099, tem um bom voo, boa tarde. India Alfa, espera 2189, boa tarde, 600. 754-16, pushback, instalamento. Tá chamando agora o pushback? Golfo no 754-16, pushback, instalamento. Relação veículo solo, após a passagem de retaguarda do Boeing da companhia, o senhor taxiando agora, próximo ao através do portão 08, após inicia no 62, agora no 754, chame táxi. Antigo, porta táxi, 754. Paulo, quem avisou foi hoje, é 6320. Táxi, 320, vem Alfa, reporta a entrada Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 6320. Nível 330 está autorizado, via pelo Whisky 58 até Orago, após direto Maceió. Recolota 10, curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5443, controle 120, decimal 8. Eu pelo Whisky 58, ok? Confirmando, 58. Mais 924 no 10, chame pronto, pushback. Paraguai no pronto, chame pronto, chame pronto, chame pronto. Controle, autoriza a nota tóxica para o Filho Romeu Alves. Romeu Alves, que mantém a tóxica. Canal 6210, confirme essa velocidade indicada. 300 nós, o 6290. Sim. Tô 197 ciente no corredor Caixa Prego, reporte Vera Cruz. Funcionamento 320, posição prevista ao 09. Mantém a posição aguardada. Mantém a posição, prevista 09. Prossiga. Decola na árvore Lessa para conquista. 168 bota 2410, até na Galeão, para o pushback finalmente. Prendido, confirma na Lessa, vou para o pushback. 805 no 19 para o pushback finalmente. Solicitado. Autorizado 180. Gente, eu estou 180 na saída. Juliette, boa tarde, prossiga. Ô, Lima Juliette, no pato firma, dando autorização para acionamento, não para, é falar. Tem horário na notificação ou do plano? Mudamos o horário, sim, para 17 horas. Plano, aguarde, eu vou checar junto a Salete, Zulu, Lima Juliette, só confirmando, é papapá. Papá Romeu. Papá Romeu, Zulu, Zulu, Lima Juliette, só um minuto agora. 251-3325? 3196-3325. Motor 1754, pronto, tá com 119 a bordo, 4 horas e 20 eternas, Fortaleza. Parte principal, pós India e Alfa, ponte espera 2186, altímetro 1018, agora 1018, tem um bom voo, boa tarde, vamos 754. India Alfa, 18, vamos 754, boa, até daqui a pouquinho. O Gol no 336, cliente da nossa autorização, São Paulo, companheiro. Gente, agora só um minuto, prepara da El, Gol no 333. Já El, guardando no 333. 320 visual com Boeing, com a legenda Varig, no través de Medusa, taxiando. Afirmativo. Passagem ao tráfego, após ingresso, a Juliette prossegue para o portão 09, acionar 6320. Gente, prossegue para o 09 depois do Varig, ou 6320. Reporte rotatório visual com campo. Confirma informação para o Vila Romeu? Reporte rotatório visual com campo. Cliente, Ota. 10, aguarde, aqui é o número 2 do setor, mais 2 minutos. Aguarda, aguarda, não nada. Salvador, 35, 595, boa tarde, até o faixa 3, está livre, posição 62 do faixa 3. 62 do faixa 3. Nível 362 a 0 está autorizado, via Peso 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após prossegue na Peso 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após Fome Rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5471, controle 120, decimal 8. Salvador, Guardião, boa tarde, Guardião, do grupo. É o Leda Bridge. O transporte é 5471 e o controle após decolagem 208, gol 1-3-3-3. Vai, portão 3, chame pronto, 1-3-3-3. Chama lá quando pronto, 1-3-3-3. 3805, 1-6-8 a bordo, 4 horas e 10, na Galeão para ataque. Parte principal, Índia e Alfa. Ponte espera torre 186. O altímetro no 018, 1018, agora até 305, bom voo, boa tarde. 1018, via baixa, Índia Alfa, torre 186, uma boa. É o Chan 3805. Ground control, go 395, request pushback, escalar clearance. 626, descendo para 2000. 6, ajustando a 018, reporte estabilizado, localizado. Confia para andar 210 ou controle? Eu sou o Romeo 210, aguarde. Trip 5626, desça para 2000 pés. Ajuste 1018, autorizado. Final LS, reporte estabilizado, localizado. 2000 pés, reporte para localizado, trip 5626. Romeo 210, desça para 3000 pés. Ajuste 1018, sob vetor, mantendo presente pro limite ao localizado. Sob vetor, mantendo presente pro, descendo para 3000, limite ao nosso, 6210. Decolada 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, após direto Elefa, aciona 5467, controle 120, decimal 8. 300, contato abaixo para o 370 na saída Puca. 370, gol 600. Transponde 120, decimal 8, frequência do controle do trip 5489. Correto, no parte 3, chame pronto, trip 5489 com 1018 no altímetro. Gente, no 018, eu tenho 5489, pronto para puxar o equipamento. Mate o 3, o trip 5489 já está pronto? Afirmativo. Está livre, chame táxi, trip 5489. Eu vou puxar o equipamento, chamar o táxi, o trip 5489. Para interceptar o localizador, curva direita na 060. 060, pro LOC, 6210. Isso é para 2000 pés, o ajuste 10018, reporte estabilizado o localizador. 2018, 6210. Localizador, visão com campo, trip 5626. Sim, para o controle? Trip 5626, visual com campo localizador. 5626, completa aproximação, torre 18, decimal 6. 86, 5626. Romeu 2223, após Arboira, vai direto Vitória da Conquista. Obrigado, após Arboira, direto Conquista. 333, previsão de 2 a 3 minutos. Estou trabalhando, 333. Guardião, eu siga. Não contina. Frequência livre para coordenação. Livre, trata, tem aqui, ó. Salvador, passa 2.7, Salvador aqui. Tona 7, reporte Paris. Paris. Ponte cara 2.186, altímetro no 0, 1.8, tá bom, boa tarde. Salvador, bom dia, boa tarde, vamos 754 e qual o passo em sessão? 754, contato da Salvador 390 na saída PUCA. 390 sem instrução na PUCA, 754. Controle azul 41 no meio, pode seguir via? Azul 41 no meio, desça para 2000 pés, o ajuste é 1.08. Autorizado final de S, após estabilizado. Degrau tráfego durante a sua frente a 8 milhas é um Airbus 318. Afirmativo, tem que ficar, descer para 2018, azul 4116. Foi a décima 210. Câmera 310, torre 1-noite, décima meia. 26. Câmera 210, copiou? Contact with 167, persons on board here during 3 hours and 30 minutes, alternate cabinets. Persons on board? Persons on board 167. Go 1394, are you ready? Okay, do you have inside the truck of the flag company? Roger. You are able to follow Boeing 737, Varig. Roger, go on 394, give way the Boeing 737 after follow the traffic apron 1, Indian Alpha, to hold the point runway 10, there call 118.6. Welcome to side 1018, have a good flight and good day. 181018, follow the Boeing 737, Varig. Remember to take off tower 118.6, go 1394, thank you, have a good day. Liga para o controle. Nove segue o Boeing da Gol, à sua frente após pátio, segunda direita Indy Alpha, ponte espera 2186, altímetro no 018, tem um bom voo, 35489. Livre táxi, pátio Indy Alpha, no ponte espera 1186 e 1018, gente, 35489. Delta Lima Romeo Sony 0217 e confirma o tipo da aeronave. Realizador no parte 3. Hotel 3, Alfa Kilo, o TP 5626. Bona 600, chame C3, Cifra 12685, alternativa 125, decimal 4. 2.5, 2.5, 4.5. Azul 4.1, 1.6, torre 286. 286, 4.1, 1.6. Salvador, passa 7, Estrela de Paris. Estrela 7, aporte Santa Pera Visual com campo. Passa Santa Pera Visual com campo, por favor. Romeu, confirme, nessa porta, seguro. para manter 4.000 pés? Alguma previsão aí pro no 333 fazer o puxa? Mantenha 4.500 pés. Devido ao questionamento aqui em ponto de espera da 1-0, já estou com 4 aeronaves aguardando já a sequência para a decolagem. É assim que liberar, eu autorizo aqui a previsão no momento mais 5 minutos. Ok, obrigado. Toma 754 direto Campina Grande. Campina Grande da presente, 754. Já cheguei junto à sala ESA, confirmação do seu plano. Estou aguardando apenas a autorização do C3, se o transponder, ok? Só aguarde só um minuto, por gentileza. Salvador, boa tarde, táxi via Alfa e reporte da Juliette para ingresso. Alfa de Juliette, resposta. Salvador, boa tarde, o Chanel 63, você. Subida da El. É, escuta da El. Olá. Alfa Lima Romeo copiou 0417. Estou com 4 tráfegos aguardando decolagem no zero, que mantém a presente posição. Exato. 754, chame o centro Recife, 1-2685, alternativa 1-2545. 02, Torre, 118, decimal 6. 118, 6, é grato. 62. Seguindo a terra, 62, 62, 10. Solo Salvador, boa tarde, azul 4116, alegrou. 4116, taxa via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, aguardando antes da Juliette.